cara que sonhava em casa ter filhos. Você uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou. Nosso beijo se encaixou. Oh, oh, oh. As pessoas da cidade dizem que eu sou louco por assumir um filho que não era meu. Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o teu? Cara que sonhava em casa ter filhos. Você uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou. Oh, oh, oh, oh. O nosso beijo se encaixou. Oh, oh, oh, oh. As pessoas da cidade dizem que eu sou louco por assumir um filho que não era meu. Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o teu? Vamos lá, vamos lá. Deixa o mundo criticar. Vamos lá, vamos lá. As pessoas da cidade dizem que eu sou louco. Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o teu?